fica aborrecado, véi. Peço, peço, bebê. De Oliveira pra dos olhos. Arrocha, neguinha, vai. Essa novinha é brava na dança, viu? E essa novinha é brava na dança. E o que ela faz não é pra qualquer uma. Essa novinha é brava na dança. E o que ela faz não é pra qualquer um. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra a habilidade que tem com o bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra a habilidade que tem com o bumbum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela treme o bumbum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Vambora! Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Bum, bum, bate. Bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela treme o bumbum. Gosto é seu, bebê. Só na maldade. A culpa de quem? A culpa de Ricardo e Rafael Moura. Essa novinha é brava na dança. E o que ela faz não é pra qualquer um. Essa novinha é brava na dança. E o que ela faz não é pra qualquer um. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra a habilidade que tem no bumbum. Quando o grave bate, ela fica à vontade. Mostra a habilidade que tem. Vai, vai. Eu disse tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Bum, bum, bate. Bum, bum, bate. Quando o grave bate, ela treme o bumbum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Tica, tica, tica, tica, tica, tica, bum. Gosto é assim, bebê. Tica, tica, bum, me deixou toda rica.